Arrasta Povo Pop Som. O Águia da Amazônia. Bora, meu povo! O maestro chegou. E agora, meu maestro Davidson, coloque essa galera pra cima. Bem pra cima. Vamos esquentar tudo, bandeirão do samba! Bora no batidão, que o pop chegou! Joga a mãozinha pro céu, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. Já estamos na área. Davidson, eu, Davidson. Maestro. Arrebenta, meu maestro. É assim que eu gosto. Bota essa mãozinha lá pra cima, mãozinha pra cima. Vamos conversar, vamos conversar. Novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do ar. Segura essa picada! Picada! Picada! 3, 2, 1! É agora! E quem não tem hora pra chegar em casa, bota as mãozinhas pra cima aí que eu quero ver a torcida do Paysandu feliz da vida. Bota a mãozinha pro céu. A torcida do Leão faz barulho. Bate na palminha, bate, bate na palminha. Vem novinho. Tá cheia de papinho no WhatsApp. E agora? E aí? Vem, bota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. É o que doido, vai? Aqui é bagulho doido. Bota a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bora endoidar mais aí nesse bagulho assim, maestro. Aí, DJ, vem. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só 10, só 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aqui eu gosto de botar assim, ó. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Só tô vivendo. Santorini. E doido bagulho, doido. É cocada boa, não é? É cocada boa. E? É cocada boa, não é? É cocada boa. Bora endoidar, bora endoidar, vai. Endoida, carai, endoida, carai.

Sushi com Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Já, já ele faz muita onda aqui no palco, Júnior Santorini. Bora, belisca. Bagulho doido. Bagulho doido. Em abril tá chegando o aniversário dos nossos cafajestes. Bandida, levanta a mão pro céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, muito tel, muito tel, muito chope, muito tel, é chopitel, é chopitel. Esquema também está na área com a gente, alô galera do esquema. Eu te amo tanto. Deus acorrentado. Rolizinho, alô Ricardo. Os intrusos. Sente, sente. Se tu ainda me amas, amas, amas. Meu amigo Alexandre, ele é a primeira dama. O Maurício. O Marcelo aqui com a gente também. Os cafajestes de Marituba. Só mais, só. Obrigado, viu, meus cafajestes. Assim contrato também. Só mais uma chance, eu só te peço. Só mais, só mais, só mais uma chance. O nosso amigo empresário, Matheusinho Smith, de Marituba, tá aqui na área. Valeu, Matheus! DJ Davidson. Fala, velho. Qual é seu signo? Esse. Eu sou transariano. DJ Lohan que tá tocando. E fala muito, interesseira. Tô transariano e tô querendo essa traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariano e tô querendo a minha bandeira. Quer ser bancada por favelado, mas não tô lá na favela. Aqui pra ela, ó. Já me guarde aqui do depósito! Rompendo fronteiras, é Eric! E que fronteira, meu irmão, tu é doido! Interesseira! Tô transariando e tô querendo sua traseira! E fala muito! Bora, meu parceiro Jardel! O Arca também tá aqui pela retaguarda! Alô, bonequinho! Interesseira! Alô, bebê! Transariando e tô querendo sua traseira! Este é o DJ Lohan! Acabando. Juninho também esteve com a gente, Fernandes Velo, meu irmão. Ô, DJ Davidson, qual é seu signo? Eu sou, transariano. DJ Lohan que tá tocando. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito. O Felipe do gol! Ali, pressão! A Letícia, forte também aqui com a gente. Alô, Iago Cabeção, minha amiga Iago! A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro dia que são... Meu parceiro, irmãozinho DJ Emerson! Júnior, tá aqui comigo! Com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga o popô. joga, joga, joga. Jogo o popô na piscina. Davidson, maestro Davidson. Jogo o popô na piscina. Vai sentar por cima. E o maestro? O DJ vai te pegar. Quem pediu agora toma na diada do volta, menina. Bora, meu empresário, barulho! Galera de Santa Isabel, alô, meu motor, alô! Valeu, meu irmão! Bora, Carol! Ela balança e o chama de... Olha o papagaio de Maritu! Ah, ah! Minha amiga Fernanda, só de hoje. Alô, Fernanda! Quando você foi, eu fiquei tão mal. O belisca, meu lasca de paulada. Cuidado com o belisca aí, Maurício. Agora ele é cafajeste também, né? Será? Eu já apanhei. Olha pra mim. Fim. Só daquele beat enjoado, vai! Porra! O showzinho! Ah. Essa daqui é brabia pra tu empinar o bumbum. Essa daqui é brabia pra tu empinar o bumbum. Aí, mulher! Lembra daquela mina que fica fuxicando teu face, fica te stalkeando no Instagram? Manda pra ela assim, ó! Vai! Aturo surta, aturo surta. Você empinando deixa a invejosa puta. Aturo! Aturo surta, aturo surta. Você empinando deixa a invejosa puta. Aturo surta, aturo surta. Você rebolando deixa a invejosa puta. Bora, Santorinha! Empina, empina! Já preparando tudo, já já ele assume! Empina! Dá um show pra galera junto com o MC G3. Essa daqui é brabia pra tu empinar o bumbum. Empina, empina, empina, empina. No baile do Tadeu ela se solta. Inconsequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente e dá uma salva. Bora, Romildo! Rebole não se cansa. Pararam, pam, pam, pam, pam. O barão não se cansa. Pararam, pam, pam, pam, pam. Júnior considerado na área. Aqui é bom dançar, porque o bumbum balança. Então joga essa puta que vai. Bum bate a pão. Rolizinho, Ricardo também, os intrusos. Na festa do Nando Deca é o verdadeiro furdoso. Aí. Nossa, que absurdo! Que absurdo, hein? Nossa, que absurdo! Vai! Corra, Betão, com força, com força. Acorrentado, acorrentado, acorrentado, acorrentado, acorrentado. Corra, Betão, com força, com força, com tudo. Tacarra, Betão, com força, com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith, Nando Deca. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tacou o rabetão com força, com força, com força! Tacou, tacou, tacou, tacou, tacou, tacou, tacou, tacou, tacou o rabetão com força, com força, com tudo! Taca o rabetão com força, com força, com tudo! Tacou o rabetão com força, com força, com tudo! Taca o rabetão com força, com força, com tudo! Ei, som, som, som. Legal, hein, Davidson? Daqui a 5 minutos vamos estar aí no palco com o MC G3, o rei da pressão, juntamente com o DJ Júnior Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil. Já está aqui no comando do Pop Som, o Águia da Amazônia. E daqui a 5 minutinhos tem o show da pressão aí no palco do Águia. Vai malandra, vai malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. Amiga pra lá, vem pra cá, vem pra cá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me. Vai, vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela. Eita, meu Silvio Santos. Vem aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dá. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. É com a Josimar hoje, aniversário do Juninho e Amada, meu irmão. E ele tá comemorando no som que ele dá valor. Cuidado pra elas. Isso. Vem aqui, me pressão, Jairo do Grau, Gordinho dos Mercenários também, Renan Céu e Anai, Juninho do Peugeot. A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. E o bumbum? Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinho assim cantou. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base. Hoje também é aniversário do meu parceiro Estênio, dos acorrentados, meu irmão. Ele disse que começa hoje e só vai parar segunda-feira. Já já tem Júnior Sandorinha. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem nunca vai casar, dá um grito. Sabe por quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Ah, pois é, sim. Júnior Sandorinha, MCG3. Prefiro tá solteiro. Aqui no Águia. Pop. Isso. Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. O Arca da Amazônia. Peraí, Arca, vou procurar. Pra quê? Pop. Pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. É o Pop Soul. Pop Soul. Pop Soul. Depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. A onda é boa. Pop Som. Arrasta Povo Pop Som. O Arrasta Povo Pop Som. Arrasta Povo Pop Som. Pop Som. Joga tudo. Everybody's going to the party. Have a real good. E vai dar. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Famoso 16 toneladas. Vamos lá! Oh! da Shalane Gleice. Tempo do Lauro Pop, do Márcio Branco. Dudu do esquema. Setor. Eu dancei lá na piscina da Mesla, irmão. Fazendo símbolo e tudo mais. Se beber do trabalho, vou pra cima da mesa e segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. Produção! É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá fazendo é fazer uma besteira. Tem um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal à saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal à saúde. Diego Live também, fundo, um abraço Diego! Guti guti guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Se eu ligar, se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Banda 007. Égua do musicão. Amor não é segredo entre a gente, e o meu término é recente. E você tá arrumando que ela revirou. Sequência, uma dose e o cedro do Gordinho. E esse sentimento pendente, uma cajarana, que insiste em bagunçar a minha mente. Bora, estéreo! Vai passar um dia mais... Ronizinho, Ricardo dos Intrusos, empresário Barão de São Samé. Você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente. Bora, Gordinho! Aqui com a gente também, meu grande amigo Maurício. Ele e companhia. O meu amigo Alexandre, o Marcelo também, daí com a gente. Obrigado com todo carinho. Toda a galera do Sem Contrato, meu irmão, seu mas eu preciso que você me faça só mais um favor. É assim, ó. Ainda não me chame de Gordinho. Ainda não me chame de bebê. Charo do Crau! Porque era assim que ela me chamava. E um apelido caiu. Juninho Amada tá no berço, está de aniversário hoje! Ainda não me chame de. Vou te apavorar que ainda tem emoção aí. Ainda não me chame de bebê. Juninho do Peugeot! Era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amor. Olha, Gordinho, meu parceiro, o Arca também, o Arca da Amazônia. Aqui na área, obrigado, viu, Arca? Valeu pelo carinho, você também, companhia. Meu amigo Bonequinho, meu irmão, velha guarda, Bonequinho. O Bebê também, daí, e toda a galera da Paulo Maranhão. Fico só na vontade. Saudade, pra que te dê esse amor que já sei que já deu. Foi tá aqui com a gente, alô Jean! Oliver é o cara da mídia do pop! Lovers, too many nights facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Testa de tatu com testa de tatu. Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, the feeling is lost. I still believe. What is you? Right for me. Will I survive without you? Gordinho, gordinho dos mercenários. Renan Selma, Lunai. O aniversário do Juninho e Amada, meu irmão, tu é doido. Alô, Kelly Pressão. Juninho do Peugeot, Jairo do Grau, já na área. Olha essa onda aí, maestro. Foi tanto que eu te amei. O pau e me caceta logo. Juninho da Nete, tá com a gente. Um abraço, Nino. Eu te perdia. Eu te amo. Vamos lá, maestro, já já. Boa, meu águia. Arrocha, garoto. Se quer mesmo saber, vou te contar. E agora? Pensando melhor chegar mais perto e eu te mostrar. Te juro pela luz, a lua cheia. Meu amigo Eric, do Depósito Paraíso, tá aqui comigo também. Alô, Eric! Rompendo fronteiras, galera! E outras coisas mais que eu já nem lembro agora. Meu amigo Jardel também, tá no circuito. É com o Ronaldo, meu irmão. Alô, Ronaldo. Galera de Santa Bárbara também no circuito. Aqui no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer o aniversário do Estênio. Do filé mignon. Filé mignon, daqui a pouco. Assim que sou. Alô, meus acorridados. Eu dou check-out desse mundo. Cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você. Fez do filé mignon. Manda 007. Você de lá e eu de cá. Agora chegou o Silvio Santos. Olhando mesmo o céu. Que distância cruel. Bora, velha guarda. Assisto o tempo passar. Tento me dispersar. Olhando o celular. Bom de Marituba! Meu amigo Barão! Empresário Barão tá aqui comigo! Obrigado pelo carinho, viu, Barão? Amiga Carol também! Olha o meu motor a Léo, meu irmão! Não tem nenhum. Alô, Ronildo Forte! Alguém de novo. Alô, Estênio! Aniversário, né, meu irmão? Hoje também tem um lançamento da música, não tem? Tá chegando, né? Nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que. Olha, Gordinho, nosso amigo Lelê. O Fabrício também, a Murra Prata. Olha que estiveram ali no aniversário da minha amiga Carol. Foi bom demais, hein? Show do espetacular DJ Josinho. Soldado Vasconcelos de Baião, rompendo fronteiras com o Pop. Ele, toda a galera do esquema de Marituba. Rafael Parque também, o Costelinha da Mário Com. Banda 007. Lauro Pop! Tudo no esquema! Sete. Alô, Márcio! Alô, Diego Live! Hoje ele tá curtindo! Pop Som! Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o trato. Bora, Jean! Maluco. Tá calor aí, tá? De camisa larga e boné pra trás. Meu amigo Jean! Olha, vem comunicação visual! Mas faz três dias. Patrocinador oficial aqui do Águia da Amazônia. O Águia da Amazônia. O Águia da Amazônia. Fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa, Dona Maria. E aí, Dona Maria? Ronizinho, Ricardo dos Intrusos. Belisca. A Tayane também tá aqui com a gente. Aliás, a Rayana, né? Aqui na área, minha irmã. Dona Maria, deixa eu namorar. A sua filha. É, Dona Maria. Desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Bora que já já o Davidson chega! É Pop Song! Pop Song! É o Águia da Amazônia! Ei! O Arrasta Povo chegou! É o senhor! Vai no gaqueado, vai! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Para meus mídia, bora lá! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, vai! Encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Alex do Whisky de Marituba! Quando eu vi essa... Olha o papagaio, vai ganhar o neguinho! Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três tinham uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Vai que vai que vai que vai. Vai que vai que vai que vai. Vai que vai que vai que vai. Vai que vai que vai que vai. Vai que vai que vai que vai. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando. Alô, Fabrício! Jogando. É Bilasca de paulada na área, garoto! Tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. E ela diz! Parabéns, novinha. Ela diz, ela diz. Dudu, Dudu, Dudu. Dudu, Dudu. Pra mim você é a número um. Dudu. Meu amigo Aço, Dudu. O taco de ouro da Guanabara. Número um. Dudu, Dudu, Dudu. Dudu, Dudu. Pra mim você é a número um. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A vocês. E agora? Me dá e vou ficar e vou descendo de uma vez. DJ Jackson. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. E senta, senta. Sento, sento, e senta, senta. Sento, sento, e senta, senta. Sento, sento, e senta, senta. Sento, sento, e senta, senta. Sento, sento, senta, sento, senta. Sento, como é que é? Atura ou surta. Atura. Bora, meu parceiro Ronaldo! Atura ou surta. É o DJ Playboy. Tô ligado nesse som. Esse som é um porradão. Pop som da Amazônia tá chegando o gravizão. Tô ligado nesse som. Esse som é pancadão. Pop som da Amazônia tá ligado. É paredão. Dão, dão. Tá ligado. É paredão. Dão, dão. E o DJ vai tocando e ela fica louquinha. Com o uísque na mão e o dedo na sua boquinha. Na, na, na sua boquinha, na, na, na, na, na, na boquinha, na, na. E o Davidson tá tocando, o Jean a bola provou. Josimar tá ouvindo, o Jarissu já chegou. E o Davidson tá tocando, o Jean a bola provou. Josimar tá ouvindo, o Jarissu já chegou. Vai, gordinho, deixa no grau, deixa no grau, deixa no grau, deixa no grau. A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Chama o desafio, foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Ele disse, hoje os parabéns é em cima do palco. Então pronto, vai todo mundo pra lá. Fortíssimo gordinho dos mercenários, Renan Céu. Alô, meu parceiro Juninho do Peugeot, Jairo do Crão. E daqui a pouquinho a gente come o redondo dele. Redondo bagão. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Agora! Você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não me encara. Se acha cara, mas não me para. Tá cheio de maldade, mas não me encara. Você já tá querendo e eu também. Mas é cheio de história. Bora, Ronizinho! Alô, Ricardo! Os nossos intrusos aqui não poderiam faltar essa de maneira alguma, viu, Jaderson? Depósito! Alô, Jardel! Todas elas em vão. Troco teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar. Com o som que bate forte no estado do Pará. Espaçonado do som. Já vai decolar. Quem comanda é Wesley, DJ Jumar. No tempo que o cara dançava, dançava, dançava, dançava, dançava. Indiscutivelmente, Splash Banda. Eu sei que vou te amar. Vem pra cá. E o quê? Deixa o som te levar. Pop Som! É o Super Pop Som. É o arrasta povo do Pará. E chegou pra arrebentar. E aí, na pressão, galera? Não peço desse som. Meu parceiro Iago, a força do teu isso, coxão do tempo, do tempo, meu super tempo do globo, da ditadura, meu super pop. Cachoeira, a sensação com o som, ele é a sensação. Te digo que comanda o show. Acorrentados, um abraço pra você. Ele e toda a galera dos Acorrentados, Estênio tá no mês. O empresário Barão também tá aqui. Bora que já já a gente vai ver. no circuito do pop, garoto. Na festa ou no rádio, tô ligada em você. Aí, parece o neguinho. Nunca pra te ver, meu amor. Sente prazer com você, meu animal. É do tempo do Globo, com né? Você, bacana. Meu corpo esquecer. Tô entregando o meu corpo. Daqui a pouco a gente vai ligar aí o nosso Sky Rose, o Sky Tape, tudo isso e muito mais. O Lazy! Não pode faltar a dentadura. Vim com você, sentir o meu corpo estremecer. Entregando meu coração, um bem amor. E meu crocodilo vem me devorar. Hoje a noite nossa vem me amar. No animal do Pará. Com todo carinho também, viu, Jaderson? A galera da Burra Preta, aliás, a Burra Prata, o meu grande parceiro, Fabrício, DJ Gleucinho também, alô, Gleucinho, Gleucinho Pressão, Gleucinho Sensação, é a galera que deu um pontapé inicial hoje no show do Pop, aqui no Mangueirão do Samba 2, viu? É a galera da Burra Prata, meu irmão! DJ Neilson também tá ali com a gente. Alô, Neilson! É a paixão da galera vem dançar. Balançar na noite inteira sem parar. Essa festa que eu quero te levar. Com esse som você vai se reparar. É a paixão da galera vem dançar. Som, a maior empresa de som do Brasil. Gente, vai lembrando que hoje, domingo, onde está aí no Lacrau, Jim Benevides, comemoração do aniversário do Estênio. Dois acorrentados. E logo após, meu irmão, Arena Braga Show no Rei Nuclear. De Dejado e Sugordinho do Popson. Vamos lá. Lá na faixa de Gaza, meu irmão. É assim que eu gosto. Ele chegou, o Arrasta Povo Popson, o Águia da Amazônia.